mantendo a causa viva, resistindo à opressão, evoluindo a cada dia. A ideologia vai além pela periferia, valendo dinheiro, mulher, carro, luxo, fama. Vai além de ibope, se autotitular coisa e tal, diretamente do chão de barro, onde a paz agoniza. Bem contundente. A justiça do homem ainda não foi eficaz. O sangue escorre, o povo morre, eu ainda não vi a paz. Maquiam a história pra um alto benefício. Não medem esforços, nem se importam com os riscos. Pressupostos a favela, prestes a ocorrer nela. Superlotação na cela, inspiração Nelson Mandela. Enquanto milhões não forem um, só um for por milhões. Continua a mesma merda ou pior as intenções. Bem além que mil ladrões, lutando contra o sistema. Políticas e religiões, causadoras de problemas. Eis-me aqui um louco preto, inimigo do sistema. Faço parte do filme, escrevo mais uma cena. Se rap é união, então tá faltando rap no movimento. São poucos que colam e não desmerecem. E é por eles, meu compadre, que eu luto e vou além. Quero subir no pódio sem pisar em ninguém. A luta vai ser sempre pela nossa gente. Retroceder não entra aqui na minha mente. Pela justiça eu canto a vida. Quero uma ideologia que me leve além. A luta vai ser sempre pela nossa gente. Retroceder não entra aqui na minha mente. Pela justiça eu canto a vida. Quero uma ideologia que me leve além. Tenta, tenta aprender, aprender a crer pra ver. Tantas coisas vão além, cê consegue me entender? Abre os olhos, abre a mente, arma mais forte é o consciente. Vamos lutar acima de uma forma inteligente. Roubar quem não tem é roubar de si próprio. Reivindicar nossos direitos é um melhor negócio. Nos corre com pouco sócio, a confiança é rara. Se tu senta ela demais, ela esmaga tua cara. Até a fé que nunca falha, comigo já falhou. Põe o dedo na ferida e quem quiser grite de dor. Não existe amanhã, quando hoje é incerto. Ninguém enxerga a verdade com os olhos cobertos. A sociedade já adere uma imagem ao seu rosto. Tem cara de bandido, não pode ficar solto. Democracia brasileira, não vejo diariamente. A liberdade do meu povo não saiu da minha mente. Brasil, Brasil, um país bipolar, onde um polo comanda e o outro tem que acatar. Mas a resistência é mantida pelo povo. IDS, contenção, a cobrança vem em dobro. Educação hoje as crianças, amanhã menos homens punidos. Da futura ela hoje, amanhã menos homicídio. Não vamos nos calar perante a opressão. Pode vir o que vier. Periferia tá na função. A polícia é necessária no corpo da sociedade. Braço armado do governo pratica perversidade. Aos olhos da sociedade os presídios geram custos. Pro governo a superlotação gera mais lucro. Segundo a lei, direito à saúde, de educação, direito à moradia, lazer, onde estão? Liberdade de expressão, liberdade pros irmãos. Mais amor no coração, na favela, mais união. A luta vai ser sempre pela nossa gente. Retroceder não entra aqui na minha mente. Pela justiça, eu canto a vida. Quero uma ideologia que me leve além. A luta vai ser sempre pela nossa gente. Retroceder não entra aqui na minha mente. Pela justiça, eu canto a vida. Causa foi abraçada pelos meus. A guerra tá declarada. Prepara os coquetel e as latinhas abençoadas. Megazord em chama e as paredes decoradas. Desde as senzalas que meu povo grita. Por paz, liberdade, amor e justiça. A ideologia segue viva, avante lutando, contrariando o opressor e nos informando. O mano aqui estava destinado à forca, se auto-revolucionou e virou outra pessoa. Hoje em dia entoa a canção da verdade, sem rendição pra status, curtição ou vaidade. Queremos o fim de atos covardes, periferia livre pra sorrir. Se for um sonho, continuo a sonhar, eu não vou desistir. Prepara os tímpanos aí, porque tamo na arena. A ideologia vai além, sou inimigo do sistema. Sem temer as algemas que tentam nos censurar, revelando que os olhos não conseguem enxergar. O rap não vai parar, sempre em prol da justiça. Enquanto o coração bater,